Táxi 6251 da Oxané, temos 162 a bordo, Galeão com 4 horas e 40. 6251 autorizado até o posto espera, primeira direita, né, posto quando pronto para decolagem, o altímetro permanece no 012. Sente livre táxi, primeira direita e voltará pronto no posto espera, obrigado. De espera da 10 pronto, Oxené 6251. Autorizado, Oxené 6251, ao ingresso decolagem, piscina 10, o vento norte com 04 nós, pista molhada. Sente livre, ingresso decolagem, piscina 10, 6251. Tá autorizado a final do ILS, X-Ray, reporte localizador. Passará localizador, tá. 251, decolado de Salvador, 46. Controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 6251, Del Chanel, decolou, da Eola e da Bride. Chanel, 6251, bom dia, contato radar, suba 360, saída da Eola. 360, da Eola. Poderia voar Leda da presente, senhor? Autorizado, Leda. Obrigado. Controle, Oxanã 6251. Prossiga. Olá, Salvador, bom dia. Aqui é o Aviança Alfa de São Miguel, 43. Solicito autorização de reboque para a posição número 4. Ok, Alfa Victor Delta. Chame a torre em 1895 para iniciar o reboque. Dentro de 1895, obrigado. Salvador, bom dia, o Avianca Alfa Victor Delta. Victor Delta, a intenção é reboque do FAT 3 até o gate 4. Positivo. Inicia o pushback e reporte para ingresso no pátio principal. Inicia o pushback no FAT 3, o deslocamento, reporte para ingresso no pátio principal, Alfa Victor Delta. Positivo, senhor, obrigado, iniciando o reboque para... Realizador, o Whisky Serratan. Serratan, completo, chama a torre em 11895, bom voo. 11895, grato. Torre, bom dia, Papatango, Whisky Serratan. Whisky Serratan, ciente que é transporte enfermo, altímetro 1012. Reporte, baixar travado, final 10. Gente, tá baixado travado agora. Sente que você já tem um visual com campo? Ah, ainda não. Reporte quando visual. Tráfego já avistado. Sente, agora visual. Autorizado pouso, pista no zero. Chuvisco sobre o campo, pista no zero molhada. O altímetro permanece no 012. O vento norte, 360 graus com 04 nós. Pista molhada, o esqueci a tango, livre pouso, pista no zero. Já tango. Serra Tango no solo 53. Ingressa via Alfa, reportando o Taxi Juliette. O pátio confirmando é o 5? Afirmo, o pátio 5 vai na Alfa, vai reportar para Juliette o Serra Tango. Chanel 6251, no chame Recife, em 126.0, alterna 128.8. 260.288 com Recife, 6251, obrigado. Serra Tango ingressa via Juliette, contorno pátio 1, reporta na Lima, por gentileza. Juliette, pátio 1, vai reportar na Lima, o Serra Tango. O Alfa Victor Delta mantém a posição no Fá 3 antes do ingresso no pátio principal. O Avianca Alfa Victor Delta no reboque, na escuta? O Victor Delta tá parado agora. Positivo, Torre Alfa, Victor Delta, parado no pátio 3. Autorizado o ingresso, pátio principal, até o portão 04, reporte no término, Alfa, Victor Delta. Ok, Alfa, Victor Delta, seguinte, RG-10. O Serra Tango vai sustentar a viatura Falme, próximo aí devido às obras, ok? Para ingresso na Lima? Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec. Lima, Mike, vai reportar na Quebec o Serra Estimativa autorizada, cruzamento, pista no 735 até o 45. Acesse na frequência livre, uísque Serra Tango, até a próxima. Alfa Yankee Mike, prossiga, vai pra qual gate? Bom dia, senhor. O Yankee Mike está no estado Pinga de número 1. Estamos com autorização, são agidos de motores em marcha lenta, o Infraero de 17 por 5 minutos. Ok, reporte no término. Reportará. Já tem a temperatura? Não é necessário, não. Quente. Instalador Alfa Victor Delta, estacionado no Pátio 1, posição 3, meu viagem. Confirmando? Alfa Victor Delta, estacionado no Pátio 1, posição Finger número 4. Gente, Alfa Victor Delta, até a próxima. Obrigado, campeão. Bom, muito bom, Rio 5973, bom dia, senhor identificação, prossiga na descida 2000 pés, comando livre de informação, voa Duna, ajuste 1012. 1012, 2000, rapaz, informação, autorizando. dia. Alfa Yankee Romeo. Alfa Yankee Romeo, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 3. Ok, do pátio 3 para o gate 3. Chame a torre em 1895 para iniciar o reboque. Alfim com o meu reboque do PAT 3 para o portão 03 do PAT principal confirmado, não é isso? Positivo, essa autorização de reboque. Agilizando a medida do possível, reporte para o ingresso ao PAT principal. Ok, cliente. Bom dia. Tinha chuva sobre o campo há uns minutos atrás, vou confirmar agora, aguarde. A torre informa que apenas um chuvisco leve, porém a pista está molhada, ok? Ah, pequena batida, obrigado. A reforma agora está molhada. Cliente, está autorizado a final do ILS X-Ray, reporte localizador. localizador 159. Complete a aproximação, chama a torre em 11895. Bom pouso, recinto 933. 1895, obrigado. Torre! Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, muito bom dia, o altímetro 1092, chuvisco sobre o campo, a pista ainda se encontra molhada, reporte quando baixar a travada visual com o campo. Reportar na visual ou baixar a travada? Fui em comeu na escuta. Fui em comeu reboque na escuta. Travou o final 5973. E o 5973, tráfego avistado. Livre pouso, pistão zero, pista molhada, vento norte com 5 nós, 05 nós. Livre pouso, 5973. Bom dia, General Bonfa, ajuste 1092. 4000 com 1092, General Bonfa, vou 1995. Gente, o Alfa é com o meu. É na escuta? Positivo, gente. Eu tive um problema minha no começo do reboque. Posso iniciar agora? Negativo, agora mantém a posição. Temos um tráfego que está pousando e se dirige a esse destino, a esse pátio, ok? Mantém a posição, aguarda instruções. Ok, ciente, ficarei na guarda. No solo aos 2-1, aos 2-1, corrigindo, libera pós-táxi via Alfa Juliette para o Pátio 3 nesta frequência, o Rio 5973. Alfa Juliette, Pátio 3 na sua frequência, 5973. Bom dia, sem identificação, desta 4 mil pés, vigilância, chegada bom, fio ajuste 1012. 4 mil, 1012, chegada bom, fio 1023, para teste. Confere, tá 3171 Guarulhos, guarda-copo 320, será coordenado. Graças a Deus, conseguia, tá, não? Afirmo. Tá 3171, Salvador, Guarulhos, autorizado no nível 320, decolando a pista 10, primeira curva direita, pista séria da Leda. Após Leda, vou direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meio até Bravo Pesulu. Após direto Trivi, após via rota do plano de voo. 5577, eu transpondo o controle em 120, décima 8. O TAN 3171. Autorizado, Guarulhos, nível 3. Alinhamento correto, 05 ao portão, reporte quando pronto. Para acionamento pushback. Identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom, fio ajuste 1012. Confirmando, tem estimado para iniciar o pushback? Sente, grato. C3, posição prevista é a 09, atento sinalizador. 09, atento, 5973. Frank Romeu, autorizado por Chibeck, no PA3, agilizando a medida do possível. Autorizado por Chibeck e reposto para ingresso no pátio principal, iniciando o reboque. Ok, ciente, iniciando o reboque. agilizando a medida do possível, Alfa Yankee Romeo. Ok, cliente. Autorizado ao final do IDS X-Ray. 995, autorizado ao final do IDS X-Ray. Bom dia, 897, eu tenho identificação, vista 4.000 pés, vigilância, chegada a confirma. 4.000 pés, 1.012, não 897. Confere o ajuste, 1.012. Saulo Salvador, Azul Yankee Romeo, peço autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado, ingresso até o portão 03, Alfa Yankee é o meu. Ok, ciente, obrigado. B517, pista 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reposto localizador. 2000, reposto estabilizado, ILS X-Ray, pista 103, 517, obrigado. Mano 995, torre 1895, bom pouso. Já está na terceira, ótimo, bom dia. Bom dia, o time entrou no 0 no 2, chuvisco sobre o campo, pista molhada, já baixar a trava visual? Afirmo, visual tem baixa carga. O vento norte com 03 nós de intensidade, autorizado pouso, pista no 0, gol 995. Norte com 3, 7, 995. Desça 2000, autorizado sinal do IADS X-Ray, reporte localizador. Voltará ao 04. 10. Bom dia, 175, assim a identificação desse a 4 mil pés, vigilância, chegada bom, reajuste 1012. 1-0-1-2, Estado, desce 4 mil pés, chegar a bomba, do 1, 7 ou 9. Torre Salvador 3517, Tranco Orijal, bom dia. O TAN 3517, altímetro 102, confirmando já baixar a trava visual. Afirma, baixar a chacada visual. Chuvisco sobre o campo, pista molhada, o vento variável com 03 nós, livre pouso, pista no 0, TAN 3517. Livre pouso, pista no 0, 3517, vai lá. Falou Salvador, o azul e o meu, vamos fazer do reboque. O Pote 3 é o Pote principal, o Pote número 3. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pela colaboração, Alfa Yankee Romeo, até a próxima. Gente, o TAN 3171-05, portão, aguarda. O 995 tem condições de girizar até o portão no zero. O 95 torre. Tem condições de agilizar até o portão 10. Informo que no través do portão 08 irá seguir viatura Follow Me até o portão no 0, gol 995. É, vou lá.